Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Bom dia, Antena Web. A partir de agora, Diamandino Teixeira traz dos bons dias da sua estação. Bom dia, Antena Web. Com Diamandino Teixeira. Olá para todos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Bom Dia Antena Web. Bom dia, cá estamos para mais uma emissão de Bom Dia Antena Web que nos vai levar até bem perto das 11h40. Apresentação, realização e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Bom Dia Antena Web acontece aqui na sua Rádio Antena Web em www.radioantenaweb.info. Daqui a pouco já lhe trago as temperaturas máximas para hoje, assim como a previsão do estado do tempo. Tudo isto é uma previsão e apenas uma previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Os primeiros sons desta emissão de hoje para Michael Field e ainda Luísa Fernandes. Love Me Tonight. Venha daí connosco até bem perto das 11h40. Muita música, boa disposição e, é claro, os destaques para a Antena Web, Canal 1 e Canal 2. Começamos esta emissão então com Michael Field. Let's go. Desta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web para Mike Oldfield e ainda Luísa Fernandes. Emissão de Bom Dia Antena Web, quarta-feira, 15 de junho. Trago-lhe agora as temperaturas máximas previstas para o dia de hoje. E agora sim, parece que o verão vem mesmo por aí. As máximas previstas para hoje são para Faro 32 graus, para Lisboa 29, Coimbra chegará aos 27 e Porto aos 24. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, o dia hoje irá apresentar-se geralmente limpo, ainda com alguma nebulosidade pela manhã. O que acontece exatamente neste momento, pelo menos por aqui, por Lisboa, mas no geral, o sol vai aparecer-se em todo o país. O vento, esse será fraco a moderado durante todo o dia.

ficamos bem calminhos com... Ou começamos a ficar bem mais calmos com a música clássica trazida aqui pela Joana Santos, às 23 horas com quarto andamento. Para finalizar o dia e começar bem o outro, é mesmo a Hora Zero, trazida aqui também por Carlos Bonaparte. Os tons bem calmos para o início da sua madrugada. Este é o destaque para... Ou estes são os destaques para o Canal 1 da sua rádio Antena Web. Musicalmente vamos prosseguir com Johnny Morande. Não sou tenho de te. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, e va bene così, me ne vado da te, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Sui monti di pietra può nascere un fiore, in me questa sera è nato l'amore per te, e va bene così. Vado da te, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta, ti merito, ma quando la sera tu resterai sola, ricorda qualcuno che amava te. Amore, espero que continue por aí na nossa companhia. Esta é a sua Rádio Antena Web, emissão de Bom Dia Antena Web para quarta-feira, 15 de junho. É tempo para lhe deixar agora os destaques para o canal 2 da sua Rádio Antena Web. Não esquecer que a partir do dia 20, mais um canal fará parte da nossa rádio. Chama-se Antena Best. Um canal jovem para gente jovem e não só, claro. Como começo por lhe destacar às 18 horas, 6 da tarde, Pop Sertanejo Universitário. Sertanejo Pop Universitário, um programa que vai para lá aqui na sua Rádio Antena Web, Canal 2, a partir das 6 da tarde. Como o próprio nome indica, muita música sertaneja. Este será um dos programas que fará parte da nova grelha da programação da Antena Best. Às 21 horas temos Ouro e Platina, para recordar os grandes sucessos de outras décadas, hoje com o destaque para a música francesa. Ouro e Platina, às 21 horas. E tal como acontece sempre no seu Canal 2, o dia acaba serenamente às 0 horas. São estes os destaques para o Canal 2 da sua Rádio Antena Web. Musicalmente vamos prosseguir com Judas Arsan, E se tu n'existes pas, e ainda City to City. Roads Ahead. Venha de conosco. Bom dia, Antena Web. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Mmh. plus n'existe pas. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. Musicalmente estivemos nesta emissão com Judas Arsan, E Se Tu N'Existe Pas, e também a voz, e também City to City com Road Ahead. Vamos para o final desta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web. Eis que chega ao final mais uma emissão. Emissão para quarta-feira, 15 de junho, ano de 2011. Resta-me desejar-lhe a continuação de um ótimo dia de quarta-feira e dizer-lhe que cá estaremos de volta amanhã para mais uma emissão. As despedidas deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa vos envia um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Últimos sons para os Black Wonderful Eyes. Bom dia, Antena Web. Até amanhã, se Deus quiser.